Papa Romeu Serra, Zulu Eco, livre estacionamento. Sempre pronto para decolagem. Tráfego informando setor, vento no aeródromo 130 graus, 15 nós, decolagem por conta em risco, reporte fora do solo. Serra do Eco, só confirmando, vai prosseguir para o setor sul? Para o setor sul? É, afirmativo, vai para o litoral, vai para a proa de Piatã. Gente, Serra do Eco, autorizado, cruzamento final 1028. Gente, autorizado, o cruzamento da 28. Passarelo 9800. Autorizado, linha de colapso está no 0, vento no 30 graus, 14 nós. Linha de colo 9800. Chame agora o controle 120 decimal 80. Ok, chamar o controle 120 decimal 80. Passar os 9800, decolado 21, controle 120 decimal 80. 9800, 328, 1280. 1208. 120 decimal 80. 1280. O César do Eco vai manter litoral até o farol da barra e retornará para a Serra Venda até a venda. César do Eco. César do Eco. Controle, o Sancho é Bravo, através do grupo de família. Sancho é Bravo, o Sancho é possível para a Serra Venda até a venda, agora estou escolhendo o setor, na prova do destino. Chama a 392, passa a nível 170, chama a 135, na frequência. 1265, alterna 95.45. Copiado, autoclaro, 3312. Qualquer passaria do 2, é melhor, 9800. Passaria 9800, contato radar no decolagem, seguiu uma do nível 180, via saída, água é nossa. Muito sério, Abra, vou passar os dois, melhor passar os 9800. Com 2-3 horas, sem a notificação, viu a chegada da Mar de Ona, decimato 050, viu, altímetro 1021. Frequência ali, Autorizado com o BHS, é tudo contrário, conseguindo para Salvador. Eu informo através do pessoal. Então, passaria do 9800. Logo 8000 controle. Pode chamar o centro ou fazer o tapete de prova de. Isso. Chama o centro agora na frequência 128.8, alterna 135, decimal 3, passaria do 9800. 2853, obrigado. Estabilizando na ILS, tempo, estamos 0 vista, Gol 2171. Gol 2171, completo de alfa no turno, 8895. 895, 2171. Gol 2171, estabilizado, LS X-Ray, tem 1-0 vista, no momento, uma milha de 5. Gol 2171, avistado, Kenega 1021, autorizado ponto, pistola 0, vento 140 graus, 13 nós. Ok, livre pouso na 1-0, Gol 2171. Deixa para dormir no pé, eu fui de LS, eu fui lançar no cabelo. Camará é estabilizado, Gol 1230. Autorizado, alinhar e manter pistola 0. Alinhar e manter, 3304. 2171, número 735, ele era direita, sua lona 2199. Direita 219, ó, 2171, tá? Controle, só para o meu caso, não é? 3304, autorizado decolar, pistola 0, vento 130 graus, 159. Pistola decolar, pistola 304. Controle 120 do sinal 80. Bom dia. Oeste Oscar, o Isca autorizado de colar pistão 97, vento 140 graus, 149. Moro 1. 3304, contato com a galera de colagem, 1-3-6-0, e o saída água 1. 1-3-0, viado por 1. Informe a final 1-0 liberada. Ok, informará 1-0 liberada, Serra do Eco. Juliette Oscar Whisky, decolado 39, farol de taponcha no controle, 120, decimal 80. Oscar Whisky, copiou? Ah, já se vai com 120, só. Papa Romeu, Serra do Eco, só confirmando, tá 500 pés? Serra do Eco, tá 600, ali, tá 500, Serra do Eco. Gente, eu dirijo na medida do possível, eu tô com o tráfego já em duna pra pouso na pista 1 ou 0? Gente, o céu vai estabilizando. Pô, eu preciso fazer uma ação aqui. Controle, 120, decimal 80, bom jogo. Obrigado, 208, bom dia. 18, decimal 95. 18, 95, obrigado. 230, na escuta? Papapapago, Juliette Oscar. Papapapago, Juliette Oscar, que subi na tenha, Rio Urujal, para meu pés, Rio Cordoaxé. Qual foi o local de sobrevivência? Meu pés, Cordoaxé, passou lá do 944. Rio, setor norte, não interfere. Continua a aproximação, aguarda a autorização. 7-1-2-3-0-0-2-1. Papapapago, ele pôs 1-0, 2-3-0. Agora a sanificação via chegada do MED 1, deixa uma 3-0-5-0, isso se meter 1-0, 2-0. Do Eco, pôs por conta em risco, já ponto de solo controlado. Ok, essa para solo controlado, Serra do Eco. 222, quanto espera, não? 90 visual com o Gol Nacional. Azul 922, mantém o quanto espera. Até 92, perfeito. Azul 922, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Ali mantém pistão no zero, azul 922, perfeito. Dois 30, no solo 43, direita, solo 121, decimal 9. Então, 219, grato. Azul 922, autorizado decolar, estamos a 0, já estamos a 40 graus, 129. Fica com a 0, azul 922. Eu já tenho as coisas que mantém em revisão. O filme estimado do retorno para fora. O 400 já tem as coisas copiadas para quem está livre para a coordenação com o Rio de Janeiro para ser informado. Chame agora o centro de Recife na frequência 1285 ao término 1245. Qual a primária, por favor? 126 decimal 85. 685 1245, obrigado. E um bom dia. 192-22, bom dia. Sim, bom dia. Estou 3896, sendo educação via chegada do Leonardo de Roma, 2-5-0-6-0. Ajuste o último, 1-0-2-1. Controle Salvador, Bom Dia Azul 9222, decolar na Moro. 222, contato radar decolar, subir mantendo 340, via saída da Moro. Só manter 340, via saída da Moro, Azul 9222. Autorizado, linha de colapso, 0 Zafuna, 30 graus, 159. autorizado decolagem 10 até 3663. Axel Echo, completo sinal. Seu número tem na frequência 118, decimal 95. 3896, utilizado de LSC Exo Pista na zero. Inicia a redução para 1970 mais. Serra Golf, boa, que é legal, no 021, continua a aproximação, aguardando azul 27, né? Azul 27, 9000 autorizado, alinhar e manter pistão no zero. Autorizado, alinhar e manter 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, Mike Serra Golf, após o cancelamento, tem condições de realizar uma base curta, 17? Curtíssima. Gente, reporte para o cancelamento. 2796, autorizado a alinhar e decolar, pistão a 0, vento 140 graus, no 3 mais. Autorizado a alinhar e decolar, 2796. Para o cancelamento, Mike Serra Golf, base pela direita, agilizado. Papa Romeo Mike Serra Golf, cancelado ao 59, curva à esquerda, base curta pela direita no 7, reporte final. Salvador, azul 2796, decolado. O Lima Alfa Yankee, Aciona o transponder 5213. Subo, mantenha a rede de voo visual para o nível 085. O Lima Alfiante. Confirme o estimado pouso, terra 99 em uniforme. Mantenha 085 em uniforme, aguarde para mudar. 79 mil, contato no radar decolagem, submantém o voo 170 via saída de ponto contra. 170 via saída azul 276. 38, 96, 3 mil, larga do externo, completo final, chame o turno. Frequência 198, aproximado 95. 3895, 3895. Pushing air 6311.34910, wind 140°15 knots. Roger, Papa Romeo Mike Sierra Golf, no Sala 02, confirma o pátio? Autorizado backtrack, reporte livrando na Texas 1. Oi, Salvador, bom dia, 3896, avistado que negar na 021, continua a aproximação, aguardando que está livre. 9094. Acendo a indicação, via chegada da 91, desse mantendo o voo no 00, ajuste o que entrando na 021. Tá, voo no 094. Chinear 6311, Bonnie, entre 03, saindo do departamento 120.8. 120.8, 6311, Salão. Contact in departure, fundamental head level 360 via Sambo 1 departure. 360 via Sambo 1 departure, 61, and intention flight direction, land position. It's 2, fly ahead and radar. Land position, thank you, 61. Lima Alfa, confirm nível solicitado, 020200. 2807. Aguarde para a sessão. Tango, Juliet, Ascuiz, controle, prossiga. A mensagem está entrando em contato. O seu receptor que se encontra, vai correr o celular do pistão acesso. Lima Alfa Yankee, plano modificado zona 305, suba e mantenha em agressivo o instrumento para o nível 280. Juliette Osquist. Sala 06, direita, sala 121, decimal 9. Direita, 21, obrigado. Confirme quem chamou a Tony? Vamos, setor 5, ontem, transparecionado. A decolagem por conta e risco, reporte fora do solo. Sete, Leque Osquisque, está no espaço aéreo Golfo, irá manter o número 10. Para parar pelo Santana. gente vai para o Golfo, a gente está livre, 1001-1500 pés. O controle desconhece o tráfego informado no setor. Para informar, sai alerta e retorna essa frequência. Confirme apenas o estimado de pouso em tudo que você tem. Bom, 3257, direto ao SQI, controle desconhece o tráfego, frequência livre. Caso necessite informação alerta, irá retornar essa frequência. Confirmando a frequência da diferença penal, diferença penal no 3, decimal 30. Bom, no 3, 1, decimal 30. Falou, falou, será no mar. Ingressando agora o controle, controle. Ligados, passando em 180, submetendo em 280, chamem. Controle de na frequência no 20 decimal 1. Zero nove quatro, deixa até 050. 050, moto 094. Controle, Papa Romeu, Sierra Zulu. Sierra Zulu, com o controle de Salvador, prossiga em área de voo já a 500 pés para o destino, conforme o estimado de pouso. Estimado de pouso, mais 20 minutos presente, Ué. Sente, só passar 20 minutos. 20 minutos, Sierra Zulu. Vamos lá, passar 20 minutos, Ué. Mantém ponto de espera. Até. 2065, autorizado. A linha de colapso está no 0, Ventura, 20 graus, no 0. Luz, alinhar, e decolar. 2065.